3113. Sim, Ati, chame a torre 118612, Oceano 313. 9 a bordo, livre o táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera da 10. O altímetro no 013, quando pronto a torre em 186, até uma boa noite, tá 3305. Via Juliette e Alfa, no 013, 186, quando pronto. Boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite, Oceano 6103. 6103, continua a aproximação, guarde autorização aí, por favor. Portugal 019, on the ground at 45, lift to the right and call 1290. Lift to the right, 1-1-10-9, Portugal 019, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado. Informa o centro que gostaria de código final 360. Ah, ok, vou informar o centro que deseja o 360 e reitero a restrição de nível 300. Ok, já está selecionado aqui, 300. É Portugal 019. Minha 303, livre pouso, 120 graus, 89. Livre pouso, minha 303. T209, já confirmei junto ao centro o nível de cruzeiro 360. Ok, me chame Recife agora, frequência 1251. 1251, ok, obrigado. Boa noite, até mais. Boa noite, tá 3305, não posso estar a pronto. Tá autorizado, a Lima tem o 3305. A Lima tem 3305. Minha 313, solo 49, direita 1219, solo. Direita 1219, 219. Xanã 3, boa noite, prossiga na Alfa e Xanã antes do ataque sobre Juliette. Alfa antes da Juliette. Controle 19-8, obrigado. Salve Salvador, boa noite, Gol 1-074-30 Alfa. Boa noite, Gol 1-074, copia o 360 para Guarulhos. Copia. Gol 1-074, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Abra Whisky 50. Decola da cabeceira 10, curva direita, inicialmente na subida da EL, foi direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5521 e o controle em 119.8, quanto aí. Este é a autoridade, Guarulhos, nível 360, via Peruíce 50. Atenção no zero, primeira curva à direita, saída da EL, inicialmente, depois direto para Leda e Bidev. O transponder 5521, controle Salvador 119.8, é o gol 1074. Gol 1074, correto o cotejamento, chame pronto para o push e acionamento. Gente, gol 1074. 5. Prossiga, senhor, sobrevoando Vilas do Atlântico. Muito bom. Então vamos partir direto para o Romeo Fox 018. Está presente o Romeo Fox 018, TAN 3305, obrigado. 19er, we just guide in stage 11. Ok, I'll check here, ok? Stand by. Stand by, Patrol 1, obrigado. 436, controle, voo ITAP, desça para 5.013, ITAP Duna para o ILS. Para 5.000 para o ITAP, 1.013, ITAP Duna ILS, então, 3305, chame Recife 12545. Recife 12545, bom trabalho, TAM 3305. Boa. Trip 5436 está voando sobre o mar, sem restrições para 2000, direto Duna para o ILS. Hoje, direto para o 6313, informação 3. Pronto, a copiar o 6313. Autorizado, 360 Guarulhos, na Perisque 50, decola da 10, curva direita na saída da El Leda e depois voa Bidev, estaciona 5514 e o controle 119 decimal 8. Positivo, 360 Guarulhos, a Perisque 50, da El Leda Bidev, 5514, 1198. E aí, fazendo gentileza, nós sobe pelo horário, fez uma CHZ. Tá mudando a aerovia para o Pé Zulu no 4, que é grupo, o Pé Zulu na meia, bravo até o Zulu. Eu só poderia checar o tempo. Ok, aguarde, vou checar a rota que ele tem lá. Obrigado. Ajuste agora 1013, desça para 5000 e Itapiduna para o ILS. 1013, ajustado, para o Itapiduna para o ILS, 10, desce para nível. Desce para altitude de 5000 pés com 1013 agora. 1013, ajustado, desce para altitude. 1013. Trip 436 está autorizado, aproximação ILS. Feito alguns desvios aqui da esquerda, devido a algumas informações, a autoridade ele vai estar totalmente igual da salvação. Certo. Web 837 é o controle Salvador. Ajuste agora 10013, desça para 6000 na chegada bom. 33, desça, desce para 6000 chegada bom. 537. Depois voa CRAT, código 5514 e o controle 198. Ok, copiado, muito obrigado, 360 Guarulhos, a saída modificada da Eulê da CRAT e a rota vai ser Pesulô no 4 Grupo, Pesulô no 6 Belo Horizonte, pois para o plano de voo 5514, 198, muito obrigado. Fechou o posicionamento. 074, posição 6, parafuso funcionamento. Léo 74 autorizado, chame o táxi. Tente nem funcionamento igual 074. Solo Oceanel 6254, posição 01 no posto de estacionamento. Localizador. Redução, cheque para pouso, chame a torre 118-612. 6, 4, 6, 6. Boa noite, 5436, suas milhas, ponto 6 para o externo. Quatro checa o treino de pulso, vento 120 graus, 102. 120 com 10546, checará. Troque só o transponder, por favor, 5553. Copiado. 5-3. Ok. Externo mais travado, 5-4-1. Quatro meia, leve pouso, 120 graus, 102. 20-10, 5-4-1. Boa noite, 05, está voando sobre o mar, desça para 2000 pés, direto Duna para o ILS. 2000 pés, desce direto Duna para o ILS, bom, 1805. You are clear to Buenos Aires, Ezeiza, flight level 340, by Apple Whiskey 58, then Sierra Charlie Bravo, Upper Alpha 310, and then according to your flight plan route, after takeoff turn the right to dial departure, then Ledo transition, then fly to Sagaz, Squawk 5547, and the control is 109.8. 50 abaixo por enquanto. Ok, rodando 50. Correto, Sandro Bravo. Natural, parte do antigo, dentro da outra. Até depois, por 10:40. Agar. Por 10:40. Será que guarda a mão na 50. Agora, 5:40. Correto, the departure is dial Delta Alpha Echo Lima, then Lima, Lima Echo Delta Alpha, then Sagaz, ok? Ok, call ready to start up. Solo Gol 1074 para o táxi, 186 a bordo, 4222 de autonomia, altera com. Confirma com o aeronave? Gol 1074. Itália do táxi, via Juliette Alfa, até o ponto de espera, confirma só o teu bim? 186. Solo 5436, livrou na sua escuta. Ok, 186 a bordo, táxi Juliette Alfa, no ponto de espera, chamei para decolar 186. Solo 8-6-6-2-2-4, 102 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna recíproca. Para o táxi. Que aguarde para o táxi. Boa, na 2 Delta Alpha, Juliette Alpha, na espera, 186, gol 1084. O 5436 livrou, táxi Alpha e chame antes da Juliette, não me escuta. Alpha antes da Juliette, 436. 6224 vai passar à sua direita a aeronave da Gol, 737. Siga a aeronave como número 2, chame todos de 86 pronto. 7, segue o Gol. 186 quando pronto, 6224. Antes da Juliette, por 4, 3 minutos.